971, seu solo 235, IVP espelha direita, solo 121, decimal 1. Sinai 259, chama Centro Recife, frequência 133.25, alternado 251, a possibilidade de voar bem. Ok, 33.25, obrigado, uma boa noite. Boa noite. Lima, final RNAV, chame turno no 895. 18895. Grato. Vai, Cato Lima. Corre, ó, Papa Romeu, vai, Cato Lima. Papa Romeu, Mike, Cato Lima, continue e confirme. Então, faz boa 1-0 ou no 7? Ou no 7, vamos cancelar na final, Lima. Estamos com o trem bastante travado. O Mike, Cato Lima, reporte para o cancelamento. Lima. Andando 50, 3849. Confere, chame Centro Recife, 13325, alterna 251, TAM 3897. 3325, 251, obrigado, boa noite, TAM 3897. Boa noite. Mike e a Colima cancela da presente? Mais 20 segundos. Ciente, pode para cancelamento. Vamos fazer um treinamento. Macaco Lima, torre propõe cancelamento, curva à esquerda para fazermos uma direita para o 7. Macaco Lima, cancelado aos 40, está autorizado a base pela direita, se afasta na curva final no 7. Lima. Papa Romeu, Mike Aculima entrando na final da 17, tem baixar a travada. Mike Aculima, livre pouso, pista 17, o vento 160 graus, 15 metros, reporte no solo controlado. Lima. Controle, prossiga. Mike Eco Lima, com permissão de bate? Com permissão de bate? O senhor fala os 44 frequências de vista sinal, Mike Eco Lima. Ipatanga, que foi Golfo Serra, Salvador, assume identificação. Autorizado a chegada a Mari, desse mantém o 060. Dudu na Gol no 866, ainda restrito ao 050. Gol no 866, livre descida 2.000 pés, o ajuste no 014, reposte na final da pista no 0. Autorizou 97, está autorizado a linha de decolar, pista 90, vento 170 graus, 97 mais. X-ray Golf Serra D se mantém a 3 mil pés, ajustando a 014. Então 3197, decolou 254, contorno 2008. 208, obrigado. Controle Salvador, tá 3197. Então 3197, contato radar na decolagem. Sabe manter o 360, a saída da El, vigilância radar. Sim, tá 3197 da El. Número 8, ação de identificação, chegada Mari, desse mantinho 050. Pisada etapa. Se estabilizou, bom, no 866. No 866, complete final, chame torre em 198, decimal 95. 3895, bom, no 866, boa noite. Boa noite. Torre de Salvador, muito boa noite, bom, no 866, estabilizado ele, é? Estamos vendo. Bom, no 866, continua a aproximação, reporte externo, que a gente pode baixar travado. Já está baixado e travado, reportar a missão. Passando externo, baixar travado, gol no 866. Gol no 866, livre pouso, pista 90, ventou no 60 graus, da meia-noite. Gente, livre pouso, gol no 866. Sei, Golfo Serra, 2 mil pés, autorizado a final no 0. Confirma o vento com 866? 190 graus, 190 mais. Com 1866, profissão 259, direito ano 21, decimal 1. Salvador, seu 319, solicita bridge. Tá 3197, confia, Mister. Trono 97, chame Recife, frequência 1251, secundária 3395. Trono 97. Tá, 3197. Papatango X-Ray Golf Sierra, estabilizado. Estabilizado, senhora, X-Ray Golf Sierra. Completa final, cheque o trem, torre 1895, bom pouso. Centro 1895, grata. O nono 68, descida para 2 mil pés, o ajuste em Salvador 10 no quadro, está livre LS, reporte estabilizado. 2014, reporte estabilizado, nono 68. Afirma, X-Ray Golf Sierra. X-Ray Golf Sierra, tem livre pouso, pista 10, vento 80 graus, 09 mais. Tem livre pouso, Papatango X-Ray Golf Sierra. X-Ray Golf Sierra, seu solo aos 05, confirme intenções de pátio. X-Ray Golf Sierra, escuta. Sente, direita, 121, decimal 1. Número 68, completa final, torre 1895, cheque o trem, bom pouso. A torre 1895, obrigado, até daqui a pouco. Torre de Salvador, boa noite, o 968 da Gol. Vai passar o Inter Sierra, visual baixar travado. 1168, livre pouso, pista 90, vento 170 graus, 195 mais. Autorizado pouso 90, pro voo 1168. 99 ali, mantém cabeceira 90. No 68, seu solo 1-1, direito no 2-1, decimal 1. 2-1-1, obrigado. No 099, livre de colagem, pista no 0, vento no 90 graus, ou no 1-9. Gonzalo 099? 099, decolar 214, controle 2008. 208, obrigado. Chegou no 099, boa noite. Boa noite no 099, contato radar, sobe o 360 na saída da El. Da El, saída. Pode ir uma Leda agora ou Bridge? Autorizado Leda. Direto Leda, obrigado. O 971 está autorizado na área de pular, pista 90, vento 190 graus, 11 na nossa. Bruno 099, dá presente, Vui Bridge, chame Centro Recife, frequência 125, decimal 1, secundário 13395. Direto Bridge, 25133, altivo. Obrigado, bom domingo. Controle Salvador, boa noite, gol 971, decola, Dael Bridge, Dael Leda Bridge na sua escola. Gol 971, contato radar, sobe o nível 360 na saída da El. 360 da El, 971. Boa noite, 3662, desça a 2000 pés, via chegada à mar e o ajuste no 0-4. Voo no 971, chame Recife, frequência 1251, secundário 13395.